Estúdio PE Produções. É saudade moderna. Produção e mixagem, DJ Elias. Esse é o DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens, produzindo mais um CD aqui no estúdio PE Produções. Que sofrência, viu? Que bonito, hein? Uma rocha. Que sendo a mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu, que agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Sucesso em todo o Brasil. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu o céu, que agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Decepção. 1-0 pra minha intuição. Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar pra galera, toma que lhe satisfaz. Toma que... Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. Vim pra ajudar pra galera, toma que lhe satisfaz. Dias com Cortiense, tocando a saudade moderna. Eu escuto os sofrência que vieram me dizer que você partiu pra longe sem adeus. Houve vezes em que a vida ela quis nos separar. Aguentei então as brigas te amar. Sem você eu não vou mais viver. Sem você eu sei que vou sofrer. Vanderlei Andrade, vem cá. Everywhere I see in the morning when the sun comes out the shore and the silence makes a beauty. Have you ever sat there waiting for the time to stand still? For the world to stop from turning around? Sem você, eu não vou mais viver. Sem você, eu sei que vou sofrer. And it round, cause life. And it runs, cause life is too short. Eu não sei por que acreditei. Você me abandonou, me deixou tão só. Fugiu de mim por outro amor. Sei que o meu coração não vai suportar te ver em cada olhar. Eu sou assim, te quero sem fim. Eu sou assim, espero. Vanderlei Andrade, meu amigo. Thank you very much, meu caro jovem amigo Benny. Pérola Negra, prazer meu. And around, cause life is to share. Benny, português. Sem você, eu não vou mais viver. Quando é inglês, eu... And around, cause life is to share. Benny, eu acho português. Sem você, repertório novo. DJ Elias com Cordiense do estúdio PE Produções. Tava em casa pensando em nós. Que sofrência, viu? Fiz uma viagem e voltei no tempo. Quando percebi que já fui, e o arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, e te dar um amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Me vejo em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oh, saudade, oh, meu medo de nunca mais ter o seu beijo. Oh, saudade, oh, meu medo de nunca mais ter o seu beijo. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria até lá. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, e te dar um amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Me vejo em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua. Me vejo em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oh, saudade, oh, meu medo de nunca mais ter o seu beijo. Oh, saudade, oh, de nunca mais ter o seu beijo. E essa é pros corações apaixonados. Olá, DJ Elias, agora o show é digital. Que sofrência, viu? Eu ouvi dizer que agora tem alguém melhor, que nunca te abandona e não te deixa só, que o cara é dedicado, sua mãe tá adorando. Já sei o que você anda pensando, o povo tá falando que você tá bem. Você deve tá pensando isso de mim também. Mas sei de um detalhe que você nunca esquece, que quando chega a noite é que a saudade aparece. E aí você rola na cama tentando me encontrar, abraça o travesseiro pensando em me abraçar, e liga pra uma amiga pra poder desabafar, reconhecendo que só tá tentando se enganar. E aí você digita o número do meu celular, prende a respiração, desliga antes de chamar. Sabe que esse cara parece perfeito, mas trocaria tudo pelos meus defeitos. O povo tá falando que você tá bem, você deve tá pensando isso de mim também. Mas sei de um detalhe que você nunca esquece, que quando chega a noite é que a saudade aparece. E aí você rola

mais pra perto. Vem que Elias com um Gordinense, tocando a saudade moderna. Sofrência. Mudei o rumo de nossas vidas. Eu perdi meu lugar no seu coração. Tenho que aceitar a sua decisão. Mas mesmo que você não volte atrás, fica só um pouco mais. Apaga a luz e vem dormir. Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não. Fica só um pouco mais, que mais eu posso te pedir? Se os homens são todos iguais, esse aqui te ama demais. Fica só um pouco mais. Banda, balada marcante. Me mudei nas promessas que eu não cumpri. Já chorei, sei que é tarde, mas estou aqui pra retomar meu lugar no seu coração. Não tenho que aceitar a sua decisão. E mesmo que você não volte atrás, não, não, não. Fica só um pouco mais, apaga a luz e vem dormir. Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não, não. Fica só um pouco mais, que mais eu posso te pedir? Se os homens são todos iguais, esse aqui te ama demais. Fica só um pouco mais. Apaga a luz e vem dormir. Amanhã você vai, não vou tentar te impedir, não, não. Fica só um pouco mais, que mais eu posso te pedir? Se os homens são todos iguais, esse aqui te ama demais. Fica só um pouco mais. DJ Elias Concordiense, detonando só as principais pra você dançar. Rocha. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som. Mas enquanto ele não voltar, eu vou continuar. Coração em pedaço. O DJ que faz um show por onde passa. Esse é o DJ Elias Concordiense. Este é sucesso total. Me disseram que você está com outra pessoa. Que sofrência, viu? Detonando só as principais pra você dançar. Um beijo que foi preciso. Essa farsa já não tem mais sentido. Nunca mais vi seus sorrisos. Chega de fingir que o amor está indo bem. Mudou a nossa foto do computador. Me atende pelo nome, não me chama mais de amor. Eu te procuro toda noite, sempre corre, não me diz o que está acontecendo. Tá estranho, mas a felicidade volta. Será, será que está gostando de outra pessoa? Será, será que alguém ganhou seu coração? De outra pessoa. Será, será que alguém ganhou seu coração, amor? Banda 007. Fiz o que foi preciso. Essa farsa já não tem mais sentido. Nunca mais vi seus sorrisos. Chega de fingir que o amor está indo bem. Mudou a nossa foto do computador. Me atende pelo nome, não me chama mais de amor. Eu te procuro toda noite, sempre corre, não me diz o que está acontecendo. Tá estranho, mas a felicidade volta. Será, será que está gostando de outra pessoa? Será, será que alguém ganhou seu coração, amor? Será, será

Olá, DJ Elias, agora o show é digital. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Que sofrência, viu? Mais um dia vendo o sol nascer. Eu não dormi pensando em você. Mais um dia vendo o sol nascer. Eu não dormi pensando em você. Não faz isso não, tem dó de mim. Eu não fiz nada pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim. Porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Em mim. Você foi embora e levou uma parte de mim. E de mim. O telefone tocou. Será que é meu amor? Pra sofrer assim. Não faz isso não, tem dó de mim. Porque eu não fiz nada. Porque você acredita em todo mundo e não confia em mim. Em mim. Você foi embora e levou uma parte de mim. E de mim. O telefone tocou. Será que é meu amor?

ontem me falava que estava cansado, amor. Essa desculpa não vai mais colar. Fala, diz na minha cara que já não me ama, que na nossa cama não te satisfaço mais. Hoje já tem outra em meu lugar. Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar? Você sempre me falava que estava cansado, amor. Essa desculpa não vai mais colar. Trio das Aparelhagens. Olá, DJ Elias, o melhor DJ no melhor som da cidade. Esqueça o passado. Arrocha, mamãe. Eu tô aqui do lado, juntinho de você. Pare com essas brigas, não sei mais o que faço pra você compreender. Saiba que te amo de verdade, não te troco por ninguém. Saiba que és meu anjo, você é meu bem querer. Então te digo, vem. Vem pra beijar minha boca, me fazer sonhar. Me dê a certeza pra eu não duvidar que ela ficou pra trás. Vem e me faz um carinho que passou, passou. O amor de outros tempos você superou. Das Aparelhagens. Saiba que te amo de verdade, não te troco por ninguém. Saiba que és meu anjo, você é meu bem querer. Então te digo, vem. Vem pra beijar minha boca, me fazer sonhar. Me dê certeza pra eu não duvidar que ela ficou pra trás. Vem e me faz um carinho que passou, passou. O amor de outros tempos você superou. Que ela ficou pra trás. Vem pra beijar minha boca, me fazer sonhar. Me dê a certeza pra eu não duvidar. O DJ que faz um show por onde passa. Esse é o DJ Elias Concordiense. Este é sucesso total. Eu só queria entender os pensamentos e o que realmente tá rolando e o que te faz fugir de mim. Te juro, estou tentando ler seus olhos, mas percebo que disfarça e não consegue me encarar. Senta aqui um pouco sem ter pressa, conta tudo, a hora é essa. Fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, e eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim, você diz que não. Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você. Aqui um pouco sem ter pressa, conta tudo, a hora é essa. Fala o que tem pra falar. Não é que eu tô querendo do meu jeito, eu me ajeito no seu jeito, basta a gente conversar. Você diz que não, e eu acho que sim. Você não se entrega, seu medo te cerca, te pega e te joga pra longe de mim. Eu acho que sim, você diz que não. Resolve esse passo e assuma pra gente essa louca paixão. Me abraça e me beija, que eu tomo conta de você.

te espero lá. A mesa já tá preparada, já arrumei as coisas pro jantar. Já vai passar da meia-noite, você não atende o celular. Já deixa mensagem no zap quando você puder me ligar. Hoje faz mais de uma semana que você não vem me procurar. Já é madrugada e você chega em casa com cheiro de motel. Eu pedindo dormir, vejo você tirando do bolso um papel. É uma nota fiscal com a hora e o consumo do que você gastou. É o motel da cidade com uma vadia estragando nosso amor. Pegue suas coisas e saia daqui. Que não adianta tentar insistir. Leve suas coisas pra outro lugar. Sofrência. DJ Elias com Cortiense. Vai nessa, meu DJ. Manda pra cima. Esse tempo me mostrou que a pessoa que eu amava não me amou. Só quis me usar. Quantas vezes eu pensei em você querendo te esquecer. Mas foi melhor pros dois. Eu entendi depois que existia vida sem você. Não teve amor. Nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. E quem te merece nunca te faz chorar. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. E quem te merece nunca faz chorar. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. A vida sem você. Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. Não era amor, nunca foi amor. E quem te merece nunca te faz chorar. Tem coisas na vida que a gente não perde, a gente se livra. Não teve amor, nunca foi amor. Quando é de verdade, nunca vai acabar. DJ Elias com Cordiense, detonando só as principais pra você dançar. Que sofrência, viu? Uma rocha. Te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo. Aquele cara que te deu guarda-chuva quando a tempestade te pegou. trabalhavam num portão que sempre tinha assinada num cartão. Chico, Nino, Chico. É pra valer. Ouvi você falar de outros amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Quanto tempo eu esperei a frase certa pra te mostrar que eu era. Eu quero recordar nosso amor é verdadeiro. Nada vai nos separar. Adoro o mel da sua boca. Cheio de desejo, ela vem me amar. Eu fico louco só de pensar. Teu carinho me faz delirar. Um abraço apertado, meu bem, love you. Como eu te quero. Eu ainda te amo. Como eu te adoro. Conversation. Chico Salles e Nelsinho Rodrigues. Ainda me lembro dos seus beijos. Hoje eu quero recordar. Nosso namoro é verdadeiro. Nada vai nos separar. Adoro o mel da sua boca. Cheio de desejos, vem me amar. Com seu carinho, vem me amar. Como eu te quero. Eu ainda te amo. Eu te adoro. Como eu te quero. Que sofrência, viu? Produções e mixagens DJ Elias, num show de mixagens.